Ah, fui ali, seu total 9910. Total 9910, complete aproximação, estima a torre em 1862. 1862, bom dia, senhor. Bom dia. A gente está de frente para ela aqui aguardando o balizador. 2000, reportará estabilizada, 6544. Visto no zero, baixar travada. Estimativo total 9910. Tráfego avistado, altímetro no zero no 3. Vento variável com 03 nós. Livre pouso, pista no zero, total 9910. Livre pouso, pista no zero. Confirme a pista molhada, senhor. Está parcialmente molhada, ok? É entre o, mais ou menos entre o trecho da Delta até a Taxiway Foxtrot. Teve um gol que pousou e eu questionei se a água interferia no pouso. Ele informou que não interferiria. Tá bom, obrigado. O Trip 53 também na escuta? Na escuta, prossiga, senhor. Já estacionou, confirme? É, na escuta, prossiga. Já estacionou o Trip 53 no meia? Não, negativo, senhor. Tá visual com um rapaz aqui, parece sinalizador. Atualizar aqui, através do portão 8, não tem um visualização aqui da torre. Não, tu visual coronar, tá ok. Tá ok, tá prosseguindo aqui, o Trip 53 no meia. Ou no 642, no 62, autorizado, pushback, saneamento, semitax. Chamei táxi 642. Total 9910, no solo de Salvador 37. Confirmando a informação, a água chegou a interferir no pouso? Não. Ente direito no 219. Bom dia, o Gol 1715, está sendo a Delta, autorização Brasília 380. Afirmativo de Papa Mike, reporte no ponto de espera, pista no 7. Passará no ponto de espera, no 7. Delog 6514, interceptando localizador. 6514, complete, chame torre no 862. 9910, bem-vindo, bom dia, Alfa Kilo Parte 3. Alfa 3, total. Solo Salvador, bom dia, o Trip 5514. Não é 02 Copy Aracaju 19. Salvador, bom dia, Velog 6514, Full ILS, baixado travado. Afirmativo, Varig Log 6514, contra aproximação, altímetro no 0 no 3 e aponte passando marca do externo. Portarás no externo, 6514. O Lima, Papa Mike, pronto? Pronto, alinha e decolar. Afirmativo, alinha, decola 17 a pista, o vento variável com 03 nós, o Lima, Papa Mike. Vem, decolando, Papa Mike. 360, Upper Zulu 17, decolando a 10 de direita, gole o FIS 5024-398, gol 1-7-1-7. Correto, portão 4, senhor contando para o puxão. Pode gerar. Lima, Papa Mike, decolado aos 39, o controle agora é 198, bom voo. 198, Lima, Papa Mike. Controle Salvador, papapá, Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike, prossiga corretor visual no meu pés, reporte no farol da barra. Gente, confirmando, pode manter 500 pés? 500 pés autorizado. A gente reportar fora da barra, Lima, Papa Mike, 500 pés. Informação do Velog, tem um Hops 44, decolou da pista auxiliar, está mantendo 500 pés no litoral sul, à sua direita, não vai interferir na sua aproximação, ok? Tá ok, ciente. Torre Salvador, gol 1 no 607. 607, formação em curso Delta para autorização, solo 219. Até o ponto de espera 1-0, no ponto de espera torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0, 1-3, bom voo. Ajustado 1-0, 1-3, 1 Juliette, Alfa, ponto de espera torre 186, muito obrigado e bom voo. Salve Salvador, voo 1-6-0-7. Baixar travado, Velog 6-5-4. Primativo, livre pouso 1-0, momento variável com 0-3 nós. Livre pouso. Saída da EL, nível 360. Estimando ao 09-15. Sente grata. Excionamento. Estamos no gate 4. Portão 4 autorizado, time tanks. Fala Salvador, gol 1804. Pronto para curso de excionamento no gate 10. Autorizado, time tanks. Autorizado, gol no 804. Salvador, gol no 6-0. Posição 3, 0-3, Copa Galeão. Aguardando no 605. Chegou no quadro, cópia. Prossigo. Aracaju 170, autorizado, decolando a 10 com curva esquerda, perfil da Pucajão, após direto Aracaju. 5032 o transponder, controle opera em 1998, só confirmando após a colagem com curva pela esquerda. Ok, 170, pista 10, após curva esquerda, saída Puca. Transição azul, transponder 5033. Negativé, Apuca, Jamo, Juliette, Alfa, Mike, Oscar, Jamo, após Aracaju. O transponder é o 5032. Ok, Apuca, Jamo, após direto Aracaju. Transponder 5032. É o trip 5514. Sinal remoto, chama o condutor para o push acionar. Para o posto, 219. 219, obrigado. Minha até coluna zero, concorra pela direita, descida da Oliva, após voa B10, a intercepta o eixo e segue conforme. 5022, o transponder, controle opere 1998. Variável com 03 mais. Ali decolo 642. 5022, 198 na saída. Neto, Rondo Nero, 7.05, sempre no ponto para o push, Beckson Neto. Tá pronto para o push de acionamento no 05. Certo, mantém posição no meio, ou no meio 07, só um minuto. Mantendo posição. É 5.4 na escuta? Na escuta, bom dia. Bom dia, bem-vindo, Alfa Kilo para o 3. Alfa Kilo para o 3, obrigado, bom dia. Para o taxi do Gol, no 705. Estamos com 125 a bordo, alterna Campinas, autonomia 0315. Autorizado, Índia Alfa, até o ponto de espera do 10, lá 18, meia torre, 1013 a gente, bom voo. Ele está aqui, Índia Alfa, ponto de espera, 1013, uma torre, bom, 1-7-5. Salvador, bom dia, gol 1-8-9-7, centro da Delta, 360, com Confins 360, só um minuto, número 2 agora para a cópia 1897. Certo. Com 1804, pronto para o táxi com 1106 a bordo, no meio de 3 horas e 50, alternando Campinas. Quarto táxi autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1-8, decimal meia, ajuste 10, 3, bom voo. Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, lá 118-6. 1013, enviado ao Bolsa. Número 607, tem um trânsito de companhia que vai cruzar a retaguarda. Após o tráfego, link de solo para iniciar o puxo acionar e chame o táxi. Botará depois pro táxi, depois passar o tráfego. O número 605, cópia. Não escuto, senhor, pro 5. Salvador Galeão 360, Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, após sair conforme o plano. Decola no zero com curva pela direita. No perfil da Dael, Leda. Após Leda, voa a primeira posição Bidev, onde intercepta o eixo e segue. Após conforme. 5026, transponder, controle opere 1998. Autorizado 360, Upper Whisky 50. Bidev, Upper November 857. Conforme rota do plano, decola da 1-0 com curva direita. Leda, Bidev. 5026198 é o controle. A saída é da Leda após Bidev, decolando da 10 com curva pela direita. Dael Leda após Bidev, decolando da 10 com curva direita. Especacionamento azul 4149, está no 01, senhor. Bom, a posição 01 autorizada, sem tag, azul 4149. Autorizado, sem tag. No 605, ciente, está correto, portão 03, chama quanto ponto para o puxa acionar. Chamarei, senhor, no 605. 398, controle, bom voo. Obrigado, a pista com ondulação muito forte, viu, balança bastante na decolagem. Poderia confirmar por gentileza novamente? A pista com muita ondulação, balança bastante, está muito solavanco. Afirmativo, será reportado isso junto à Infraero, gol no 642. Copia, gol 1897. Utilizado para Confins, nível 360. Rota Leda, Bide, Up Zulu no Meias, pode ser conforme. Decolando ao 10 com curva pela direita, no perfil da Dael Leda. Após Leda, voa Bride. 5025, transponder, controle opere 1-9.8. Confins, 360. Leda Bride, Upper Zulu 1-6, decola da 1-0, Nadael, Leda, após voa Bride, 5025, no transponder 119-80, voo no 897, no portão 9. Sim, tem um para o posicionar. Portará. Torre Salvador, Gol no 804, pronto, ponto de espera da 10. Gol no 804, ali mantém cabeceiro no 0. Ali mantém no 0, Gol no 804. Salo Salvador, bom dia, até 3517, formação Delta para a cópia, Brasília. 597 Brasília, o 380 já aprovado, só um minuto, cópia, prepare a gole. Ok, gole, está pronto para a cópia, assim que tiver autorização, obrigado. Ao 50198 ao controle, bom voo. Obrigado, bom dia. Salve Salvador, Gol 1, Sérgio no 5, perfil Gole. Ok, só voltar para a cópia. Pronto para a cópia, 357. Brasília 380, autorizado, rota Pesolona 7, decolando a 0, curva direita. Seguida Gole, transição Fito. 5036, código transponder, controle opera em 1, no 9, decimal 8. TAN 3517 autorizado, nível 380, upper Zulu 17 para Brasília, seda Gole, transição ao fito com primeira curva direita. O transponder 5036, controle 119, decimal 8. Correto, portão 07, chame quando pronto para o push e assinar. Chamarei, obrigado. Aqui, inicialmente as duas aeronaves modularam, aqui chamou para o táxi, prossiga. Sim, segundo nome 607, táxi autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, torre 1, no 8, décimo 6, ajusta no 0, no 3. Juliette Alfa, ponto de espera de 306, 06. Spartax 4149 está com 119 a bordo, Ribeirão Preto, 4h46 de autonomia. O Azul 449 está autorizado, número 2 no ponto de espera, retaguarda do Wang da Gol, via Índia Alfa, até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 1 no 8, décimo 6, o ajuste 1 no 0, no 3. Índia Alfa no ponto de espera, 18,6, obrigado. Para o posicionamento do 605, posição 3. Assim que o tráfego da Azul liberar o setor, está autorizado, no 605, chame táxi. Tomara para o táxi. Decolagem de Salvador 52, 198, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Decolagem de Salvador, Gol 1804, decolado, série da El, passa 2100. 804, contato radar, Gol 360, saída da El. Saída da El, para 360, Gol no 804. Controle El, Gol no 705, solicita. Confirme? É Gol no 705, solicita. Desvia à esquerda na proa 245, fizer a formação por 10, 15 milhas. É livre de giz. Quatro... 149, não pode esperar, muito bom dia. O Azul 4149 mantém o ponto de espera. Cadê? 607 aguarda na plena separação com o tráfego da companhia que decolou na mesma rota, ok? Mesma saída, mesmo nível. Aguardando, 607.

172 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Campinas. 897, táxi autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de parada no zero, lá 186 Torre, 1003 ajuste, bom voo. Juliette Alfa no ponto de parada 10, 786, agora 1003 ajuste, voo no 897, traço. Como 795 após desvio, vou eu fito. Após desvio, eu fito. Boa, 7 Salvador, voo no 605. Pronto para o táxi, com 98 bordo. Autonomia de 3 horas e 32, alterna Campinas. Ok, está autorizado. Prosseguir agilizando com o número 1 agora no ponto de espera. 1013 ajuste, lá 186 Torre, o gol no 605 via Índia Alfa. Via Índia Alfa vai agilizar no ponto de espera 186. Voo no 607 é o 56 decola, 798 o controle, bom voo. 198, bom. Controle, bom dia, o voo 607, decola no Azael, cruza 2000. 607, contato radar, voo 360, sai da Dael. 360, Dael. Como 795, chame Recife, ela 28, decimal 8. 282, 705, bom dia. Bom dia. Azul 4149 tem livre decolagem no zero, vento variável com 03 nós. Gente, livre decolagem azul 4149. Voo no 605, pronto? Afirmativo, senhor, bom dia. Bom dia, voo no 605, após a rolagem do Embraer da Azul, ali mantém cabeceira no zero. Após a rolagem, a gente mantém no zero, voo no 605. Gol 1804, chame Recife, 133, decimal 25. 13325, gol 1804. Alô, 13554, para a puxa acionamento. 354, autorizado, puxa acionar, chame táxi. Autorizado, chamar para o táxi. Oi, Salvador, muito bom dia. Voo no 897, ponto de Canadão no zero, está pronto. Cima, ativo Gol 897, mantém o ponto, espera. Do 4149, decolador 59, 1098, controle, bom voo. Grato, bom serviço. Controle Salvador, muito bom dia, azul 4149, decolou. Azul 4149, contato radar, subiu 360, saída da El. Da El, 360, 49, azul. Gol 605, tem livre decolagem de pista no zero, vento variável com 03 nós. Ai. 897 após a rolagem do banco da companhia, ali mantém cabeceira no zero. 7, gol no 897. Gol 605 ao 02, decola 798 ao controle, bom voo. 98, 605, obrigado. Controle Gol 605, bom dia. 605, bom dia, contato radar, subiu 360, saída da EL. 360, nada EL, 605. No 897, livre decolagem, pista no zero, vento variável com 03 nós. Red Bull no 897, tem livre decolagem, cabeceira. Gol no 607, chame Recife, 133, decimal 25. 133, decimal 25. É pro gol 607? No 607, afirmativo. 607, 133, 25.